Alô? Alô, estamos chegando pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza o melhor som do FM, as frequências da Atlântida espalhadas pelo sul do Brasil, para curtir a partir de agora as emoções do Pretinho Básico. Estamos chegando com Coca-Cola, abra a felicidade. Estamos chegando também com Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199, mais claro, chip de brinde, só na Colombo, amiguinhos do Pretinho. Como vai, Maurício Amaral? Eu adoro a segunda-feira, cara. Ainda mais com chuva. Adoro, né, cara? Eu tenho nojo de segunda-feira. Com chuva é muito isso, melhor, né? A segunda-feira, relaxa, cara. Fala cara, aí. Cara, vai chover mais, por mais 15 dias no sul do Brasil. Cajezinho, tudo nojo. Bem, Cajezinho? Beleza, tudo certo. Trifeliz nessa segunda-feira chuvosa. É mesmo? Que bom, cara. Que ótimo. Que bom que tu é feliz numa segunda-feira chuvosa, cara. Não, por enquanto não. Fala, Mr. P. Opa, tudo bem. Everton Cunha, que traz seu inseparável mate para o Pretinho Básico. Esse aí é bom, né? Esse é nego velho. Esse é nego velho. É bom, né, nego velho? É a melhor bebida do mundo. Eu adoro um chimarrão. Me dá uma chupada aqui. E aí, gaúchão, tudo bom, Marcos Pianges? Tudo bom, meu. Eu tô programando motite pra amanhã ou quinta-feira. O que tu prefere? Tu que sabe, cara. Fica teu critério. Acho que quinta-feira. Quinta-feira. E aí, sexta, eu tô armando um cancerzinho. Não, deixa pra semana que vem. E aí, segunda era alarme falso. Outro viu que falou isso e ninguém bateu na madeira, né, cara? Nem brinca com isso, cara. O cara precisa. O cara precisa de uma doença. Pra todo mundo, os caras, pô, que é isso? Pô, bate na madeira. A estrela móvel desse Pretinho Básico é Neto Fagundes. Ó, Marquinhos, eu bati aqui, cara, eu bati. Tudo bem, meu compadre? Beleza, meu compadre? Beleza. Boa semana aí, compadre. Boa semana pra todo mundo. Tamo junto no Pretinho Básico até as 14h nesta segunda-feira, 19 de julho de 2010. É dia da caridade. Opa! Hoje é dia da caridade. Seja caridoso. Boa. Faça uma caridade. Cala a boca, meu. Que saco isso, cara. Vou fazer uma caridade pra aquela amiga minha hoje, cara. Ô, amiga, boa, cara. Não vou ligar pra ela. Atenção, pessoal. É os destaques. Tá? E hoje também é dia do futebol! Mistura as músicas. Mostra, mistura. Mistura as músicas. Vamos inteiro. Lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá. O destaques do Clique RBS para esta segunda-feira, para este início de semana, destaques comentados do Clique RBS. Mau tempo fecha o porto de Rio Grande. Entrada e saída de embarcações estão suspensas desde as 6 da manhã desta segunda-feira. Que loucura, cara. Isso é culpa do governo. Eu achava que só fechava aeroporto, mau tempo. Não, mas porto também, fecha, né, cara? Porto imagina, porra, que loucura, imagina, né? A Iaca que não tá lá, meu. A decisão leva em conta as condições de segurança para a navegação. Os ventos passam dos 50 quilômetros por hora e o mar está agitado com ondas de até 3 metros e meio de altura. Vai rolar um surf, galera! A balsa também parou, né? A balsa parou também. Parou, é isso aí. Balsa de agudo. Mas eu acho que não precisava parar, gente. Não, Almir. Toda a segurança do mundo. Aliás, Almir, quero te dar os parabéns, Almir. Obrigado. Porque tu vem influenciando os mercados do sul do Brasil. É verdade. Nós temos um pessoal em Criciúma que fez uma homenagem a ti, Almir. É verdade. Colocando lá um outdoor de serviços gerais para instalações e tal, com uma frase... Pode ficar tranquilo, querido. E o mais legal é que o Almir não ganha por isso, né? E ele nem se importa. Não ganha nada, não importa. Mas o negócio é realmente aproveitar e faturar. Vamos faturar? Não, peraí. Aí, não, daqui a pouco. Não tá na hora aqui, deixa eu só ver quem é. Outdoor de que é esse em Criciúma aqui. Deve ser. Tá localizado na Avenida Centenário, que é a principal avenida de Criciúma. 100 anos já. No caminho pra UNESC, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. É da universidade, não é? Não. Não, não, é um... Ah, cara, não vou lembrar agora. Tu verdadeiro que é. É uma prestação de serviço, mas enfim, eu não consegui abrir aqui o e-mail. Ano passado tinha um outdoor meu lá da UNESC. Esse daí é o cara por conta própria, pegou certo. A frase e... Certo, você não, tá aí, né? Ele tá sendo modesto de dizer que tinha um, na verdade. Eu contei 93 no trajeto entre cara, Torres e... É porque é muita beleza, né, Neto? Os cara pra chamar... Já que contratamos um cara bonito, era Ana Hickman, num e tu no outro, né? Beleza natural, beleza natural. Da região, ali. Teto de loja maçônica desaba durante festa de casamento. em Florianópolis. É verdade. Foi casamento no sábado, na loja maçônica Ordem e Trabalho, no bairro Carvoeira. Cerca de 150 pessoas participavam do evento. Algumas delas tiveram escoriações. O noivo estava dizendo, se eu estiver mentindo, que cai o teto. Tanto os organizadores da festa quanto os responsáveis pelo local não quiseram falar sobre o assunto. Mas sim, é que eu eles são sigilosos, os maçons. Sim, né? É verdade, é uma organização secreta. Eles não vão se expor na empresa. Eu quis fazer um negócio de gesso bonito, tá ligado? Mas aí choveu, querido. Foi isso aí, né? Que pena, né, cara? Pô, lamentamos o ocorrido. Estamos aqui brincando. Porque, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ninguém. Ah, a tia pediu um pouquinho mais de cobertura no doce. Aí, chuva diminui e tempo permanece frio. Durante a tarde, a chuva deve diminuir. Ah, e uma massa de ar polar vinda da Argentina pode ocasionar quedas bruscas de temperatura à noite. Na terça-feira, a chuva dá uma trégua, mas as temperaturas permanecem baixas, com sensação de frio. Outra frente fria chega na quarta e deve provocar, se sobrepondo a esta massa polar, temporais. Que coisa boa! É a vida, né, meu? Inverno no sul do país, é essa bosta de vida. Não pode fazer nada na rua, não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Que saco, vida, cara. Eita, vou te dizer. Mudança no trânsito de Porto Alegre. Desde hoje pela manhã é permitido que os motoristas atravessem a Protásio Alves pela Ramiro Barcelos sem ter que fazer o desvio pela Jerônimo de Ornelas e Venâncio Aires, o que deixava o trânsito muito lento ali. Até que enfim alguém deixou de ser tacanha e teve aí a brilhante ideia, Calma que tu vai ver na sequência. Ainda que esteja em teste, como nem tudo é perfeito, a conversão para Oswaldo Aranha em direção ao centro não é permitida devido a um semáforo de pedestres que não pode desligar, né? Não pode, né? Chegar não pode, a IPTC não pode. Não pode, né? Cara, pelo amor de Deus, não vai mudar nada por causa dessa proibição aí. O cara que tá na Ramiro, que tem que ir pra... pro Bonfim, Oswaldo, né? Ele vai ter que continuar fazendo a volta na Jerônimo. Que dureza, né? Cara, é incrível, cara. A manuelice de quem comanda o trânsito. Ah, não estou a gostar dessa relação comigo. Cara. Os caras vão fazer uma atitude pra resolver a parada. Aí complicam. O que complica são as pessoas que querem passar por ali. Se não passasse por ali, não seria complicado. Boa, sendo um pouco inteligente. Dois sinais pra pedestre ali. Não pode desativar um pra permitir fazer a conversão à direita, né? Faz um sinal em três tempos. Não precisa, Cagir. Tem dois ali, realmente. É um para abrir e outro para fechar. É, né? É incrível, cara. Fala, Neto. Não, é que eu a vida inteira quis que abrissem a Ramiro. Eu realmente acho que a Ramiro tem que estar aberta, cara. Acho que eles vão experimentar e vão ver que realmente não tem cabimento. Tu tem que entrar lá na frente do pronto-socorro pra sair. Mas é isso que ele tá falando aí, tem o problema do pedestre, né? Mas dá pra tu antecipar. Não, aí, que talvez seja esse o argumento deles, porque não tem cabimento, né? Não poder entrar ali. Eu acho que porque não vai carro em sentido contrário. É que é o seguinte, assim, ó, tem pouco espaço até aquela outra sinaleira que tá em frente às farmácias ali. É verdade, pode E aí vai ficar muito volume de carros, então vai ficar assim, ó. Tira a sinaleira dali. Os carros vão estar lá, mas aí não tem como, Maurício. Mas igual já existe esse problema saindo da Venâncio e entrando no Oswaldo Aranha em direção ao centro, lá na frente, ali na Fernandes Vieira tem uma sinaleira. Já tem. Mesma coisa. Antes da Fernandes. Antes da Fernandes tem uma sinaleira de pedestre na frente do Banrisul. Isso aí. Façam como eu, moram em Canoas e não façam uso dessas ruas aí. Aquela sinaleira é a única que faz um pedestre, digamos, uma senhora, conseguir atravessar da Oswaldo Aranha, do lado direito, lá da frente do Banrisul, até o Brinque da Redenção, por exemplo. É verdade, meu netinho. É por isso que eu tô defendendo o seu espaço. Muito então obrigado. Bota uma placa ali, proibido idosos. Pronto. Aí vai. Segura, e aí o idoso falando, né, cara? Então não tem. Verdade. Não há preconceito algum. Cara, segura minha chapa aqui um pouquinho. Venha para o Brinque, mas não traga o KG. Tá bem, vamos dar uma rodadinha aqui no Pretinho com será os destaques comentados. Será que é muito caro? É muito caro fazer uma passarela para idoso? Será que é muito caro? Será que tem pouco imposto sendo arrecadado? Boa, Marcelo! A minha pergunta é essa. Marcelo, isso é cidadania, Marcelo. Deve ter pouquíssimo imposto sendo arrecadado. Deve estar vazio o cofre da prefeitura. Boa, Marcelo! Alô, prefeito! Não me telefona mais? Não me ligou mais pro programa? Vou jogar um sapato. Chinelo. Não seja original, joga um chinelo. Vou jogar um chinelo aqui na prefeitura. Americano vai preso após colocar câmera pra filmar a sogra nua. Como é que é? Fico impressionado como tem cara que quer filmar sogra nua. O americano se chama Silvio Bulexi. Não, Lucchesi. Lucchesi. Silvio Lucchesi, de 33 anos. Volta ali o TP que eu me perdi. foi botar uma câmera escondida no quarto da sua casa pra filmar sua sogra nua. Quem aqui nunca fez isso, né? Para com isso, cara. Só eu e o Neto, mas, então. Mas depende da sogra. Só nós dois estamos fora. Depende da sogra. Imagina o namorado da filha da Luísa Brunet. É verdade. É, é verdade. O genro, da Luísa Brunet. Ou o Fiuk, né? Ou o Fiuk. Bêbado americano é preso por dar cavalinho de pau com o neto em cima do carro. Botou o netinho dele em cima do carro, vou dar um cavalinho de pau. Nome dele é Robert Nelson. A imagem está aqui no telão, você pode ver no seu... Aparece o cara botando a cabeça pra fora e gritando, até segura, guri! Quem tem DVD no carro pode ver aqui a imagem. Tá aqui a imagem do canal Fox, de televisão americana. Foi no estado de Minnesota. O cara ficou dando giro de 360 graus com o carro próximo ao apartamento em que mora, enquanto seu neto estava agarrado ao bagageiro em cima do automóvel. Ainda bem que tinha bagageiro, né? Tava no negócio então de botar prancha. Seguro, né, Almir? É verdade. Quantas vezes aqui eu já botei minha prole ali em cima do carro. Minha prole. Traficante reclama para a polícia que recebeu dinheiro falso na venda de droga. Cara. Tem que ir atrás do seu direito, né, amigo? Tem que ir atrás do seu direito. O cara ligou pra polícia, ó, eu sou traficante aqui, recebi umas notas falsas. Aconteceu na Espanha, na cidade de Monzón. Acho que pior do que isso, só aqueles caras que vão assaltar uma casa e ficam presos, cara. É, né? Eles vão, você acha vai, que depois. O cara chega aqui, e olha pro cara, o que tá fazendo aí, velho? O cara preso na chaminé, cara. Ele reclamou com a polícia que quatro pessoas haviam comprado cerca de um quilo de maconha. Mas lhe deram notas falsas de euro quando fizeram o pagamento da droga. As quatro pessoas deram 2.000 euros falsos. É que nem o viciado ligar. Pô, minha droga tá malhada aqui, cara. Tá cara essa maconha, hein? 2.000 euros pra um quilo. Tá caro, né? Eu não tenho noção, não sei, cara. Não tem sei, cara. Não olha pra mim, cara. Sim. Imagina, não sei. O que tu acha, Pi? Ah, tá caro. Tá caro? Pausa. Na real, tá caro tudo, né? Tá caro tudo, né? Tá caro tudo no fundo. A polícia não divulgou a identidade do homem que foi preso acusado de tráfico de drogas e o dinheiro falso foi encaminhado pra Polícia Judicial de Fraga, que será responsável pela investigação no caso. Um abraço pro Fraga. Mandou aqui nossa querida produção. É verdade. Todas as notícias. Abraço, produção. Do Bad News. Muito bom, Marcelo. Cadê o Marcelino, Marcelo? Marcelino teve um problema. Ah, não, de novo. Torcicolo. Não consegui olhar pra mim. Pegou um ventinho. Pegou um ventinho na balada do Pretinho, sábado em Gravataí. O lá em Gravataí ficou mal. Torcicolo vai ficar mais limpo os destaques do Bad News, né? É verdade. Fica muito grande melhor. Abraço pra galera que teve lotando as dependências do Cerâmica na noite de sábado, naquela noite nhaca de sábado. E não quebramos nada, lá. E não quebramos nada. Nada no Cerâmica. Nós não, mas vocês estavam no camarim quando o Lucas sentou naquela caixa de isopor que estava lá? Ou vocês já tinham ido embora, né? O Lucas era um dos que estava lá na balada e foi lá. Não, nosso ouvinte. E foi lá nos dar oi, vocês já tinham saído. Tava eu ainda, o Porã. Não, o Porã tinha saído. Porã já tinha ido embora. Acho brabo, não. Bom, mas que seja, o Lucas chegou ali. E eu tava sentado naquela escadinha do, vou dar uma sentadinha camarim, aqui do teu lado. E ele ansioso e tal, feliz da vida com os amigos, com os parceiros, veio as ganhas pra sentar do meu lado e conversar comigo. E sentou naquela caixa de isopor enorme, que tava cheia de gelo com água, com refri, com cerveja toda. Sentou na tampa e aí arrebentou com a caixa. Cara, inacreditável, aquele gelo tudo correndo pelo camarim. E ele levantou, e claro, né? Gelou a bunda fria. A sorte era o calorão que tava fazendo sábado. E aí eu não vou deixar ele constrangido, faz de conta que nada aconteceu. Aí ele levantou, já sentou do meu lado, eu falei, pode falar, tá tudo bem. Aí ontem ele e a gurizada mandaram e-mail pro pijama, tudo. Lucas, abraço e a turma toda que tava com ele, bacana mesmo. Bom, então só pra dizer que nós não quebramos, mas ele não quebrou. Não quebramos nada. É, ele pediu desculpa, mas fazer o quê? Vocês não pintaram a cerâmica também? Não. Nem o Porã? Foi demais. Só manchou a cerâmica. Manda daí, Pizinho. É, vamos aproveitar e seguir. A Mariana mandou um e-mail aqui. Féter e meninos do PB. Oi. Sou a Mari de Gravataí. Fui na balada do Pretinho sábado. Tô enviando esse e-mail pra dizer que admiro muito vocês e que a festa tava demais. Escuto vocês desde o início. Sei as letras das músicas, as frases do programa de Core Salteado, até algumas piadas. Enfim, migrei pro Pretinho em 2007, não larguei mais. Foi muito emocionante vê-los, abraçá-los, ter tirado fotos com os que eu consegui, claro. Beijá-los na boca. Potter, Pi, Poranzinho, Queria muito ter te abraçado. Oh. Aliás, abraçado o pandeiro e o cagê. Puxa. Abraçar o pandeiro é bom, hein, cara? Tava esperando por essa balada há muito tempo. Com certeza ele na próxima. Foi muito emocionante ver vocês tão de perto, ali, na frente do palco. Pergunta pro Pi se ele lembra de mim. Sei que tinha muita gente. Pi, tirar tu foto lembra mesmo dela? Lembro. Fui tirar muita foto depois das apresentações no sofá branco que tinha ali. Ah. Falei pro Pi. Jabulani. Também tirei muita foto com o Potter duas vezes e com o Porã. Quero agradecer muito por fazerem parte da minha vida e pela alegria que vocês transmitem. Mandem um adoro pra galera do CLJ, Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí. E um clássico fiada pra mim. Um grande beijo, guris. Mariana Castro. Valeu, Mari. Oh, só pra avisar, então, né? A gente vai estar em agosto em Rio Grande, Blumenau, com a balada do Cotinho. Blumenau! Júlio fechou. Júlio não tem mais nada. Júlio não tem mais nada. Então, a próxima agosto, são agora. Rio Grande e Blumenau. Boa. Alô, você, empresário. E seguindo aqui a balada, não. Daqui a pouco eu vou ler aqui, depois eu faço. Ah, tá. Aí, guris, a balada do Pretinho Gravataí matou a pau. A apresentação de vocês estava muito boa. Tive a oportunidade de entrar na concentração junto com meu amigo Greg. Pra tirar uma foto, concentração. Era o Greg e sua gangue. Greg é um apelido. Ele já entrou Greg, né? O nome dele é Gregório Júnior. Gregório, é. Vocês são show de bola. E o que falar do striptease do Pi? E o que Fornari, né? O Fornari tava lá. Foi um momento de êxtase total da festa. As meninas foram ao delírio. É afinal verdade. De contas, o corpinho será sempre o corpinho. Isso sim. Não sei se é bom ou ruim ouvir isso, né? No sentido, afinal de contas, o corpinho será sempre o corpinho. O que ela quis dizer com isso? Não, ela diz assim, ó. Ah, Pi, tu é muito gente fina nos dois sentidos. Bom, era isso, guris. Vocês são show de bola. Manda um... Ah, velha! Pra gurizada do Multilocos de Gravataí. Beijo a todos. Mariana Schmidt da Silveira. Por isso, você, empresário, está vendo? E tava espetacular Gravataí sábado. Demais. A gente tá falando bastante porque tava demais mesmo. Tava mesmo. Grande abraço pra direção do Cerâmica, que nos recebeu lá, meu querido Rony. Do Pretinho. Pessoal da Home Scar que tava lá trabalhando também. Tirar foco. Cala a boca, KG! Com Potter e tudo mais. Vai daí, Marcola! Tem o Almir no Hotel Fazenda aqui. Opa! Almir no Hotel Fazenda. Qual Hotel Fazenda, cara? Num Hotel Fazenda. Ah, num qualquer. Tá Hotel Fazendas Almir, né? Hotéis Fazendas Almir. Hotéis Fazendas Almir. Ô, criança, pode passar atrás ali do cavalinho que ele não dá coisa, cara. Crianças! Podem passar a mão na cabeça daquele pitbull que está preso com duas correntes. Ele é mansinho. Estão vendo aquele touro? Que está de... Quem está de vermelho pode entrar correndo ali, pessoal. Quem quer brincar de pegar ganso pelo pescoço? Eu quero! Esse peixe aqui, ó, Mauricinho, se chama piranha. É muito dócil. Ai, que bom! Pode colocar o dedinho. Coloca o dedinho aqui, Mauricinho. Mas enfim, era isso. Se puderem, mandar um pode ficar tranquilo, meu querido, pra rapaziada do Corpo de Bombeiros e um abre teu olho, magnata, para a turma de direito da FSG. FSG? É onde que é isso, FSG? É o Paris Saint-Germain. Se forma no final desse ano. Como tem isso nas férias, né? Faculdade de São Gonçalo. Colônia de férias em fazenda. Sim, né? Sim. O Marcelo pra gurizada, né? Retaeli mandou. Imagina nesse frio, nessa chuva, mandar os guris tudo pra uma fazenda, passar 10 dias de férias. Que beleza. Boa, né? E vão se matar tudo. Estão tudo louco. Meu pai tinha um primo que tinha o apelido carinhoso de Ciro Louco. Aí ele mandava as crianças, pega aquela brasinha pro tio ali. Um troço que eu não sei se existe mais, que é a urtiga, nunca mais vi urtiga, ele dizia, né? Traz a graminha pro tio ali. Barbaridade, cara. Dois nego velho caçando quando apareceu o guarda florestal e pediu, obviamente, as respectivas licenças pra tá caçando. Sim. Mal o guarda fez o pedido, um deles já saiu correndo. Durante mais de 1 quilômetro foi seguido pelo guarda, que finalmente conseguiu alcançar e caiu embolado com ele, assim. Dá tua licença, eu quero ver a licença. Aí o cara apresentou a licença. O guarda olhou e disse, mas vem cá, tu pode me explicar por que que tu fugiu se tu tinha licenças? Eu tinha, né, querido, mas o meu colega não. Boa. Aita, parceiro. Ô, meu, boa. Na semana passada, na sexta-feira, a gente falou aqui sobre aquela juíza que deu contra lá na Argentina, mesmo que o governo argentino tenha liberado o casamento entre homossexuais e tal. Uma argentina disse que não ia casar, né? Chegou um momento em que dois homossexuais estavam na frente dela. Ela falou, não vou casar vocês. Uma juíza contra a lei. Uma juíza contra a lei. Exatamente. Uma juíza contra aqui a lei. Aqui no Brasil tem muito. E aí eu vou ler aqui exatamente a partir deste enunciado aqui o que escreveu o nosso ouvinte Antônio Pereira. Ele mandou para o Pretinho Básico com cópia para o Porã. E ele começa o e-mail dele assim: o senhor Alexandre Fetter me chamou de idiota. Opa! Caros PBs, é com grande indignação que vos escrevo estas linhas. No programa das 18 horas do dia 16 de julho, sexta-feira última, durante os flatos do dia, o senhor Alexandre Fetter, o senhor dá um peso, né? É ele fala senhor pra dar um peso, pra intimidar, assim. Não, não, é pra intimidar, assim. O que o senhor está pensando? O senhor não arrumou seu quarto? É, dá aquela pesada, assim, né, cara? Mas enfim, vamos lá, vamos ler aqui. O senhor Alexandre Fetter leu uma notícia de que uma juíza argentina declarava-se contra o casamento homossexual, preferindo até a morte. A juíza ainda declarou ser temente a Deus e fiel à Bíblia nas seguintes palavras, abre aspas: fui criada lendo a Bíblia e sei o que Deus pensa. Deus ama a todos, mas não aprova as coisas ruins que as pessoas fazem. E uma relação entre homossexuais é uma coisa ruim diante dos olhos de Deus. Fecha aspas. Então o ilustre âncora deste programa, elogiar também antes, claro, da função fazer pesar, né? O ilustre âncora deste programa, creio praticamente eu... Praticamente o Vaselina. Ele tá te dando moral, né? Ele te coloca lá em cima e dá importância pra tua opinião, né? É verdade? Tá correto a tua percepção? O ilustre âncora, repetindo, deste programa, creio eu, em um ato impensado, chamou a referida juíza de idiota. Ora, se uma juíza de paz que estudou vários anos, que se especializou no que faz, que vive em seu dia a dia o início e o fim de várias famílias é uma idiota, o que somos nós? Quando o senhor Alexandre se referiu à juíza como uma idiota, senhor também me chamou de idiota, pois compartilho da mesma opinião que ela. E mais, o senhor chamou a imensa maioria de seus ouvintes que também não concordam com a união homossexual de idiotas. Pois uma pesquisa realizada pelo FEA da USP, a Faculdade de Economia da USP, revela que... Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo, revela que 87% da comunidade escolar, sejam alunos, pais, professores ou servidores, não concorda com o homossexualismo. Veja com seus próprios olhos no link do site UOL. Ele mandou aqui o link onde tem essa pesquisa. O senhor está chamando a Organização Mundial da Saúde de idiota, pois ela considera a homossexualidade um distúrbio mental, sendo a culpa quase sempre da educação recebida pelos pais. O senhor está chamando Freud de idiota. Por fim, o senhor está chamando Deus de idiota, pois Deus não só não aprova a homossexualidade, como a abomina. Na Bíblia, livro que o senhor demonstra ter pouca intimidade, assim está escrito, Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico é um dos livros da Bíblia, um dos cinco livros da Bíblia. Não, não, Levítico é o segundo livro da Bíblia. É o terceiro livro da Bíblia. É o terceiro livro da Bíblia, depois de Êxodo e Gênesis, escrito por Moisés, onde Moisés detalha... Atribuído a Moisés, né? Eu acho que os teólogos têm poucas dúvidas sobre quem escreveu. Certo. Na verdade foi Moisés. Enfim, muita gente acredita que foi Moisés. Ninguém viu o Moisés escrevendo. E é um livro... Eu vi. Moisés estava agachadinho escrevendo. É um livro em que Moisés define... Faz parte do Pentateuco, né? Do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E Moisés, enfim, ele passa algumas regras pro povo hebraico viver ali no deserto, naquela saída, né, da onde eles estavam, acho que era onde que eles estavam, onde Moisés estava, liberta eles do Egito, sai, atravessa o Mar Vermelho e rumo à Terra Prometida. Isso. Israel, né? Já o Pianjas demonstra ter muita intimidade com a Bíblia. Esse passeio aí durou 40 anos, né? E essa história que ele abriu o Mar Vermelho é porque a maré baixava, né? Claro. A maré baixava e o Moisés tinha o conhecimento que a maré baixava e digo, indiada, vamos lá que agora abaixou a maré. Daí se aproveitaram para atravessar. Talvez seja um milagre mesmo, né? Porque a Bíblia conta que logo em seguida os egípcios tentaram passar. Sim, a maré baixa e depois ela sobe, né? Enfim. falando, tem gente que acredita que isso foi um milagre. Tá, enfim, continuando aqui então a leitura do e-mail do nosso nobre Antônio Pereira. No, em Levítico 18, 22, capítulo 18, versículo 22, com homem não te deitarás, está escrito por Moisés, como se fosse mulher. Abominação é. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Capítulo 18, versículo 30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oh, Romanos. Raiva, essa hora aí bateu uma raiva no cara. Não, mas isso aqui não foi ele que escreveu, foi, né, cara? Isso aqui está no livro Apocalipse. Deus. Romanos 6:23. Ali não fala de homossexualismo, né? Só pra deixar claro. Não, mas os que abominam. Ah, mas aí Levítico fala que quem come camarão é abominável também. Levítico fala que tu não pode deitar na mesma cama com uma mulher menstruada, não pode sentar na mesma cadeira com uma mulher menstruada. Levítico fala que é abominável também até, né, os insetos com quatro patas. Então, tem uma série de coisas abomináveis que, enfim, são praticadas hoje em dia, né? Continuando aqui, Romanos... E aí já andou estudando, hein? Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bela frase, hein? O salário do pecado é a morte. Vejam que não estou defendendo nenhuma religião, apenas expressando minha indignação. Ser taxado de idiota só porque creio em Deus, na Bíblia e defendo a moral e os bons costumes, para mim é o fim. Por favor, não confundam liberdade com libertinagem. Na Bíblia está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Está lido aqui o protesto do Antônio Pereira. Poderia usar aqui vários minutos para quase um ano para discutir. Para debater aqui o que escreve o nosso querido Antônio Pereira, nosso ouvinte. Mas, ao mesmo tempo, Há que se respeitar, é isso aí, mas, cara. Sabe que na sexta-feira eu tava ouvindo o Pretinho. Respeito, então, acabou. Na sexta-feira, na minha folga, eu tava ouvindo o Pretinho das Seis e lembro quando falou isso, eu... Deu. Porque não tem como. Agora, é importante essa discussão. É que é meio xiita a colocação dele, é fundamentalista a colocação dele. E quando vai contra, enfim, o Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento é isso, é a nova aliança de Deus com os homens. Que é Jesus dizendo: meu, agora é hora da gente se amar, da gente se ajudar, da gente amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tu fundamentar uma teoria em Levítico, cara, que é um livro, enfim, que fala esse monte de outras coisas e que esse monte de outras coisas não são seguidas pela igreja. Os livros não substituem outros na Bíblia? Não, existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento era olho por olho. Tu roubava, tu cortava a tua mão. E o Novo substitui, de certa forma, No Velho Testamento... É uma evolução do... No Velho Testamento, tu tinha que apedrejar adúltero. E aí, hoje em dia, falta pedra, né, gente? Todo mundo pratica... Muita gente pratica adultério, inclusive gente que acredita em Deus, e crê na Bíblia, e que frequenta a igreja. Esse é o Velho Testamento. O Novo Testamento é Jesus dizendo: olha, agora eu vou morrer pelo pecado dos homens e tem um novo jeito de lidar com as regras do Velho Testamento, que é amar teu próximo como a ti mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Resumidamente, é isso. E uma questão, cara, rápida, assim, ó, os homossexuais que estão lá na Argentina neste momento, felizes por poderem se unir oficialmente em matrimônio, né, abaixo da mão do Senhor, essas pessoas estão vendo a sua felicidade ceifada pela juíza baseada no que prega Deus. Ou seja, é um contrassenso total. Eu acho que não. Mas não é só isso. Eu duvido que um homossexual case na Argentina na igreja, tá? Isso eu acho que é impossível. Mas casar no papel, eles não vão casar na igreja. Não, mas eu repito, naquele dia que eu comentei aqui sobre essa polêmica toda, que eu alimentei a ideia da discussão, eu ainda citei a religião excluindo fora, mas no entanto a religião também entra nessa. A única coisa que não é discutível, a única na face da terra, é o ser humano na sua essência, que isso indifere de cor. Tudo que vier a partir daí pode e deve ser discutido. Religião, política, conceitos, valores, homossexualismo, qualquer coisa. Porque nada na vida, nada é certo e errado de forma absoluta. A realidade é uma coisa e o que se crê é outra. E a crença, a felicidade, inclusive, é discutível. Porque felicidade para mim não é a mesma coisa que felicidade para Maria Semaral. Existe um conceito de felicidade que a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo, que não é a felicidade que a gente conhece na nossa inocência, na nossa infância, que agimos muito mais por instinto, por realização, por consequência, do que necessariamente por pensamento e por aprendizado que a vida nos deu. Tá, Opi, resumindo, meu, esses homossexuais, eles vão casar com uma outra juíza que aprova o negócio e ok. Mas esta felicidade que se defende em relação a esse ato não é uma felicidade para outras pessoas. Certo. Então não serve como argumento. Okay. Tem que ser discutido se isso cabe ou não na vida que se leva hoje em dia. O que aconteceu foram que dois gays encontraram uma juíza que discordava da decisão do Senado argentino. E, enfim, esses dois gays agora vão procurar uma outra juíza que concorda com a decisão do Senado. Perfeito. A juíza vai continuar tendo decisões com base na temer, né, no temor a Deus. E uma juíza que transija em relação ao que definiu que o governo, pode, porque essa está intransigindo, né? Perfeito. E o Fetter vai continuar achando. Eu também vou continuar achando essa juíza idiota, entendeu? Uhum. E não vou achar o ouvinte idiota. Não. Exatamente. Que escreveu e-mail, então eu acho que tá bem claro. Mas base, aí chega uma coisa que sempre me chama atenção, assim. No momento que a pessoa vai defender o seu posicionamento, ele ataca. Né? Então, ele ao invés de fortalecer a sua defesa, eu erro. Porque, tipo assim, ó, eu tenho um posicionamento, eu acredito, a minha religião... Não, mas ele não atacou em nenhum momento, não, eu me senti atacado por ele. Não tô falando nisso, tô falando no sentido de que a gente nota isso no esporte, na política, em tudo, entendeu? Na medicina, entendeu? E a pessoa acredita naquilo ali, eu acho que tem que acreditar, tem que ter fé. A sua maneira. Agora, não precisa que todos pensem igual ao que eu tô pensando. E tem que pensar no lado positivo, só pra encerrar, eu acho que já tá. Vamos encerrar. O que me chamou a atenção foi aquele número da pesquisa: 87% da comunidade universitária de São Paulo condena. Mas 87% é um número muito alto. Eu repito, existe uma rejeição velada. Isso é absoluto, e por isso que eu tô dizendo que é saudável a discussão, porque... Eu acho também que existe uma aprovação velada. Também, os dois. Na frente de outros, tu aprova pra ser moderno. Mas isso é rejeição velada. Uma aprovação velada, isso é rejeição eu vou velada. Lá preencher, eu e meus amigos estamos lá preenchendo na escola, na faculdade lá, eu vou colocar, não, sou contra, meu amigo do lado tá aqui, agora existe a aprovação velada, o cara que não, por mim tudo bem, só que no papel aqui na frente dos meus amigos eu vou dizer que eu sou contra. Então nós estamos falando da mesma coisa de forma invertida, mas o fato, me permite, Feto, é fundamental, por isso que eu estou dizendo, é saudável a discussão, porque eu tenho convicção de que a maioria, e a imensa maioria, é contra as relações homossexuais. E a imensa maioria, só que, e é esse o maior perigo, nós estamos vivendo uma época em que nós estamos nos deixando levar e estamos entrando numa onda, porque dizem que, e é preciso o quê, e babá, quando na realidade o que nós pensamos verdadeiramente, nós estamos com medo de dizer e não querendo dizer. Mas o que tu quer dizer que tu não quer dizer? O que eu quero dizer aqui. Eu vou dizer que as pessoas têm que ser felizes e agora. Mas a felicidade não é isso. A pessoa tem que ser feliz e agora. Independente do que prega Deus, a igreja, ou o padre que prega gurizinho. Mas não é isso. Porque a felicidade é um ponto de interrogação, cara. Tu não pode defender a ideia de que homossexualismo deve ou não, pode ou não, em nome da felicidade. Não é isso, Orlando. Mas a felicidade daquele sujeito naquele momento está querendo... O Congresso não está aí para dizer ou para permitir algo em nome da felicidade. Isso é uma busca interior, é uma busca de cada ser humano conforme as suas crenças. E a gente o Congresso está aí para dar o direito das pessoas de... Exatamente. O Congresso pode facilitar, o Congresso está aí para dar o direito. Tem pessoas que querem casar e vão ser felizes. Exato. Assim. Claro, é? Só que um pode acreditar que ter uma relação homossexual o deixa feliz, o faz feliz, e o do lado não. Sim, tá. E agora? Mas tem que respeitar. Tem o cara, tem direito, entende? Tem o direito. Já que a polêmica pouca é bobagem, eu comentei com vocês no ar aqui sobre a senhora que me encontrou no super e me abordou sobre isso? No ar não, acho, né? Foi fora do ar, né? Não, no discorama ali. No discorama, pois então, cara. Uma senhora me abordou no super pra falar sobre esse assunto, cara. Ela e o filho dela. E ela veio, obviamente, que com outras palavras diferentes aqui do nosso querido Antônio Pereira, mas com o mesmo conteúdo. Ela veio dizer, pô, eu te acompanho desde o programa X na Atlântida, depois no cafezinho lá na Pop Rock, depois tu voltou pra Atlântida, depois isso, isso e aquilo. E eu fiquei um pouco decepcionada com a tua opinião em relação ao casamento homossexual. E sabe o que é o mais grave de tudo, cara? Ela tava com o filho dela de 14, 15 anos do lado, e o filho dela, pra mim, com todo respeito, demonstrava claramente estar contrário à posição dela, entendeu? Eu tenho uma pergunta importante. Porque me parecia, inclusive, que o guri era, não sei, me dava a entender que ele é homossexual, cara. Mas, olha o drama desta família, mas cara. Mas eu tenho uma pergunta importante nisso. É importantíssima. Quando a gente nasce a criança, o nenê, o instinto do ser humano, o instinto em relação a macho e fêmea, a tendência é a maioria buscar o seu oposto. Uhum. Certo? Sim. No entanto, quando a sociedade não só admite, como valoriza um comportamento diferente, tu pode estar alterando o que na sua essência existe na espécie humana. E daí? Não, aí é a discussão. Mas é o comportamento alterado pelo meio. Mas é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Isso é um comportamento. Tu, quando tu nasce, tu discute. Não bebe, tu não fuma, tu não... Aí, claro, entendeu? E aí, claro. Quando tu, claro, vamos supor, uma criancinha de 2 anos, 3 anos, pega uma boneca, o pai tira a boneca isso, da mão do filho. Exatamente agora, isso. Não, isso vai de encontro ao que tu falou, que a tendência é o filho, o homem procurar sempre a mulher. Sim, sim. E vice-versa. A tendência é, isso. Mas, é um instinto. Não, não instinto. Sim. Isso é o pai mostrando, não. Não, tu vai brincar, cara, de carrinho, tua irmã vai não, brincar de não sei o quê. Não, é não. Instinto, é o instinto. É o instinto, instinto animal. Claro, senão não teria duas espécies, nós seríamos hermafroditas. Mas tem que pensar no lado positivo, cara. Com o casamento gay, os argentinos vão parar de se reproduzir, cara. Cara. 20 minutos pras duas, cara. Tem que fazer os classificados e agora aqui, mano. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Mas tava boa a discussão, hein? A discussão é boa e é importante. Eu tô contigo, Feta. Obrigado, Galchão. Vamos discutir mais. Não curti o lance do Maurício Amaral. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Desculpa aí, argentino. Olá, pretinhos. Meu nome é Daiane. Adoro o seu programa. É super divertido e inteligente. Envio este e-mail para o quadro Classificados. Me ajuda, pretinho. Eu e meu marido casamos em dezembro do ano passado e nos mudamos para a casa dos meus pais para poder economizar e construir a nossa num terreno perto do deles. Acontece que a situação tá muito difícil economicamente. Precisamos levantar dinheiro para construir essa casa de uma vez e sair daqui. Quem casa quer casa. Então, como meu marido é músico e não tá faturando muito com isso, tô vendendo uma das guitarras que ele tem. É uma relíquia e como estamos precisando de grana, o preço tá bom, em conta. Tá bem em conta. Aí, ó, Maurício. Vende-se uma guitarra Ibanez relíquia PF300. Ibanez, desculpa. É PF, uma PF300, conhece, né? Prato conheço, feito, conheço, né? Famosa, uma boa, prato uma boa guitarra. Ano 1978. Essa guitarra é uma peça de colecionador, tá em perfeito estado, muito usada em estúdios de gravação devido ao seu ótimo timbre. Tem o corpo e braço inteiro, não é parafusado, o que a torna mais especial ainda. Além de ter peças banhadas a ouro e o case original em bom estado. R$3.500, pretinho, me ajuda. Interessados em enviar e-mails para pretinho me ajuda @hotmail.com. Pretinho me ajuda @hotmail.com pra comprar essa guitarra por R$3.500. E daí, galera do Pretinho, tem uma barbada filé de automóvel para vocês anunciarem. É um Corsa Millennium 2002 verde. Nossa! 4 portas, desembaçador e limpador traseiro, ar quente, trava elétrica, 56 mil km rodados, segundo o dono, pode ficar tranquilo. O carro é novo, preço 15 mil. Contato com Luiz Fernando pelo 84246318. Ih, dei o telefone do cara agora. Vazou, amarelo. Posso mandar fotos do veículo para interessados? Vamos no e-mail então. Beluma Bastos. Ou Beluma. belumabastos@terra.com.br. Tá bom? Obrigado aí por participar dos classificados do Pretinho. Mande a sua oferta para pretinhobásico@atlântida.com.br. É show do intervalo. E na volta do show do intervalo temos o Bola nas Costas. Hoje é segunda-feira, tem Bola nas Costas aqui na Atlântida às 8 da noite. Sim. Desculpa, não, tô atrapalhando, não, aí. Não, desculpa, a gente estava só conversando a respeito do preço da guitarra, né? Que ele achou que poderia ser 300, que eu tô dizendo não. Não, não. R$3.500 a guitarra. E outra coisa, fica a manchete aí pra volta do intervalo. Antecipada a abertura da janela. Vamos e voltamos rapidamente. Segura aí. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. 12 minutos pras duas. Tá na hora desse programa ter 2 horas, hein, Maurício Amaral? É verdade. Tá na hora de ter 2 horas este programa. Não, tô falando do da 1 às 3 ou do meio-dia às 2. Que há muita demanda para este programa. Vamos fazer o Bola nas Costas aí, doutor Alceu. É papa aberta! No Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, no Brasileirão, o Inter ganhou, o Avaí ganhou e o Grêmio perdeu, doutor Pedro. Por falar nisso, Avaí, hein? Que chinelada, Avaí, hein? Meu Avaí. Parabéns, parabéns, sabe Avaí. Que, falando em Avaí, o Caio, meio campo do Avaí, é um baita jogador, e o Roberto a mesma coisa, o atacante. De trazer havaiano pro Grêmio. Não, o Silas só traz os errados. Eu não sei se vocês olharam, eu vi o jogo do Avaí contra o Palmeiras todinho, que baita time do Avaí. O Muriqui, que era bom, impressionante. Do Atlético Mineiro. O Marquinhos está no Santo, o Grêmio traz o William. E o Antônio Lopes tá de parabéns. O Grêmio vai jogar de chinelo, hein? Tomara que eu não esteja enganado, né? Mas as duas partidas parabéns recentes pro do Avaí, Filipão, olha... também, né? Boa estreia do Filipão, boa estreia aí. Do dá Filipão pra pensar no Brasil aí em 2012. Ele tá a fim de voltar pro Uzbequistão. Doutor Mero, o Silas tá lá ainda, né, doutor Mero? Evidentemente, né? O planejamento é mantermos agora essa semana, né? Boa aí, doutor Vai pro sofá ali. Na Série B, o Figueirense é vice-líder da competição. Boa, vamos, Figueira! Se terminasse hoje, os 69 rodadas, doutor Pedro. Eu via o jogo, eu acho que foi sábado à noite, assim, aquela chuva. Foi Figueirense e Bragantino. Olha, tá se passar aqui a classificação, os 7 primeiros e os 4 últimos, né? Jogar Série B, tu sabe, né? É muito ruim jogar Série B. Vai ter ideia. Pior do que jogar Série B, só a Série C, Criciúma, Juventude. Joia Filha! Brasil de Pelota, Caxias. Chapecoense também tá lá. Ah, pro Brasil, tudo no mesmo grupo. É, e pro Brasil até não é das piores coisas, porque tá indo, tá buscando, né? Só há 30 anos atrás jogou o Campeonato Brasileiro Série A, mas os outros que caíram, caíram. Ah, que tristeza. É uma tristeza. E a Série D, cara. O Zequinha jogou na Série D. Tem o Joinville, o São José, o Metropolitano, o Pelotas, o Marcílio Dias, tem o Móvel. Mas o jogo do Avaí foi um jogaço. Né? Jogaço, e não jogaço. Foi assim uma supremacia do Avaí o tempo todo. Foi, não, o Avaí foi jogou 1-0, com 10, foi 2-1, todo segundo 3-2, 4-2. Todo segundo tempo o Avaí jogou com 10. Eu tava vendo o jogo. E falando em times assim, olha, em nome dos gremistas, eu tenho certeza que todo gremista tem o mesmo sentimento que eu. Mas vamos acabar com o nome de Grêmio Prudente. É Prudente. Que Grêmio? Grêmio é só o Grêmio. O Grêmio de Porto Alegre, não, caramba. Grêmio Barueri, Grêmio Prudente. É, chega da mesma de Grêmio. Forma, o Inter quer terminar com a Internacional, né? Internacional. Não revolta saber que tem outro e Grêmio. E outra, Grêmio Inter Náutico União. Grêmio Náutico União. Vocês têm que fechar. Tem que fechar esse negócio. Tudo, é o Náutico, fecha tudo. É o União. O senhor confirma aí. O senhor confirma aí nas notícias a antecipação da janela de transferências internacionais, doutor Alceu? Mandou aqui o nosso ouvinte, Diogo Carvalho. Alô, alô, FIFA acaba de confirmar a antecipação da janela. Não era o planejado. Não, eu tô lendo aqui o que eu recebi do meu amigo jornalista Diogo Carvalho. Tá colorado, né? Na página tá assim, ó, Inter terá Sobs, Renan. É que o presidente da Federação Gaúcha disse que o Inter vai poder escrever. Bom, então se o presidente diz que vai poder escrever, porque a janela abriu, né? O time vem, né? Não é o momento de inscrever outros jogadores que podem não ter o perfil. Cala a boca, meu. Cala a boca, não aguento mais ouvir agora. Agora, contra o Vasco, é que nós vamos saber quem tem. É que ainda não é oficial do Grêmio. Falta o documento. Falta o chamegão. Falta o fax. Inclusive vão trocar o hino do Inter Bryant. Tô esperando a janela. era o seu, era isso. Hoje, logo mais às 18h30. Perdeu, né? Perdeu. Vitória ganhou do São Paulo. Vitória ganhou do São Paulo. Só o Inter não vai ganhar do São Paulo. Fácil pro Internacional. Tô na mão do Internacional. E eu não entendi o Cagê que está brabo quando o Grêmio venceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio que venceu é outro. Mas é o Grêmio. É o Grêmio. Tá bom, doutor Meira. Obrigado. Logo mais 18h30, mais uma rodada de Bola nas Costas. E às 20h, Bola nas Costas, aqui na Atlântida, o programa em sua versão cheia. Hoje viria o Silas, né? Viria o Silas, viria hoje? O Silas, mas com a derrota. É porque ele é o Silas. Acho que não vai comparecer. Cara, que pena. Querido, está na hora agora de mais um momento, um quadro, mais um quadro novo aqui do Pretinho Básico. Tem um val aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Atenção, bota a boca no troço aí. É o momento do programa onde a gente dá voz à comunidade. Mande pra gente a sua reclamação para pretinhobásico@atlantida.com.br. É isso aí. Escutei a novidade do bebê que é o Bota a Boca. Seguinte, sou morador de Carazinho e pelo amor de Deus, peçam pra administração local arrumar as ruas de Carazinho, principalmente a avenida. Não dá pra andar por lá, não de carro, não há carro que resista aos solavancos. Em dia de chuva, então, sem comentários. Marciano Tagliani. Tá fora da tua terra aí. Que não, mandou, mano, de Carazinho aqui o Marciano Tagliani, cara. Ô, cara, o que tem, eu mesmo conheço agora com esse Marciano aqui, três. É, né? Eu conheço três marcianos. Três marcianos. Ah, por marciano, isso que tu acredita em vida. Eu acredito, claro. Ah, mais uma aqui do Bota Boca. Sou o Richelieu? Também Basileu. Pode botar a boca, esse? Richelieu Casagrande. Ele pode também? Pode, claro. É, tá. Richelieu Casagrande. Deve ser Richelieu. Richelieu? É. Sério? Aí teria que ter o R, né? Isso aí não é do Carazinho? Hein? Esse aí também é da Carazinho? Não, esse aqui é de Santa Catarina. Ah, tá, Richelieu. Porque se fosse Carazinho, era Richelieu. Ah, era Richelieu. O Richelieu Casagrande, de 17 anos, diz que está em defesa de um grupo de piscicultores e de microabatedouros de peixes da região oeste de Santa Catarina, tendo como produto principal filé de tilápia. Tudo estava indo muito bem, até que o Ministério da Agricultura liberou sem limites a importação de filé de bagre do Vietnã. Que isso, rapaz? Então, importando filé de bagre do Vietnã. A partir de março de 2010, as vendas de filé de tilápia diminuíram em até 80%. Os pequenos abatedouros estão demitindo e outros fechando as portas por não conseguir mais vender seus filés. Os pequenos agricultores que vivem basicamente disso estão com as tilápias passando do ponto de abate e não tem para quem vender. Pior de tudo que muitos financiaram e estão ficando inadimplentes com os bancos. A mãe tá tentando vender bagre e não consegue. Ah, essa não vai conseguir tão cedo, cara. E anjos, vão comer uma tilápia lá em casa, tomar um vinho branco. Pô, diz que é muito bom o filé de tilápia. E lá da região de Santa Catarina, Joaçaba, lá tem muita tilápia, os caras produzem muito. E tem aí, uma região ali no oeste. Fica mais fácil comprar do Vietnã, porque o governo baixa o imposto pro Vietnã. E aí o pobre do agricultor lá, o brasileiro que produz aqui, não consegue vender o peixe. E que provavelmente pegou uma grana com o próprio governo, né, pra fazer cara, isso. Cara, é incrível. Tilápia tem nome de mineral, né? Não, mas a tilápia é bagre. É um peixinho. Não, tilápia muito desses pés que paga, essas coisas que a gente tilápia, tem. É tilápia, entendeu? Porque ele é fácil, assim, tu larga ali. Cara, se reproduz rápido. É o coelho carne boa. Então, cara, foram dois momentos aqui de bote a boca você também aí nos problemas da sua região. O Pretinho Básico dá voz para a comunidade. Mande pra gente, pretinhobásico@atlantida.com.br. É um único e-mail pra você mandar toda e qualquer participação aqui pro programa, pra gente concentrar, fica mais fácil isso, na hora de abrir o e-mail e dar voz pro ouvinte aqui. Vamos dar uma rodada, vai daí, meu compadre Neto! Eu vou fazer um comentário aqui, ó. Foi mandado pelo Rafael Rivas. Comentário de Neto. Rafael Rivas. Tá aqui, Rafael, ele falando que achou muito legal que a gente falou no Diablo Júnior, que é o dançarino, que foi o cara que dançou com as boleadeiras. Lindo. No Rock do Boleadeiro. Aí ele diz aqui, achei muito legal, gostaria de acrescentar. Meu tio, é tio dele, né? Meu tio dançou na Itália por muitos anos, fazendo aquelas galdeiradas que vocês viram em toda a Europa. Inclusive tem muitos vídeos no YouTube, dançando com boleadeiras de fogo e tudo mais. Ele teve que voltar por causa do meu avô, que por sinal é meu grande amigo, chamado Lídio Vieira dos Santos, aquele lombardo do Lídio. Santos. Seu Lídio é pai do João Vicente, né? O Júnior é mano do... O Diablo Júnior é mano do que é João primo Vicente. Também do... Desde então ele tá mostrando essa arte aqui. Ele teve que voltar pro Rio Grande do Sul exatamente porque o pai dele faleceu e ele veio pro Brasil. E aí participou lá no Bourbon Country, participação lá no exatamente. Rock de Galpão. Baita show. Só quem conhece a dupla João Vicente Júnior sabe que figuraças que são. Aproveitando, eu trabalho no Fórum de Viamão e a juíza aqui do cartório diz que se mata rindo com vocês. Manda um... Pode ficar tranquilo que a juíza tá com... Pro cara que fez o novo fórum daqui de Viamão. Opa. O qual tá sendo inaugurado há quase um ano e um... Abre teu olho, Magnata. Abre teu olho, Magnata, e pra namorada dele, a Bianca. Valeu, Rafael. Um grande abraço aí, velho. Não, eu também achei legal. Já tá com a bombacha de cota, eu não dava, não, né? Dá, posso contar uma curtinha aqui? Claro, claro. Mete aí, o médico atende um paciente idoso e milionário que tava usando revolucionário aparelho de audição e pergunta: e aí, seu Almeida, tá gostando do aparelho? É muito bom, querido. E a família gostou? Não contei pra ninguém, querido, até já mudei 3 vezes o meu testamento. Ainda hoje no Pretinho Básico, nosso querido Geis, tá ligado? Vai ligar pro telemarketing de uma empresa. Boa. Aí, manda bala, Marcola. Duas amigas conversando, querida. O que será que os homens preferem as virgens, hein? E a outra amiga responde: não sei, deve ser porque eles são incapazes de suportar críticas. Quê, quê, quê, quê, quê. É isso mesmo. Aí o adolescente dá uma bronca na empregada. Pô, Maria! Tu tinha prometido que não ia contar pra minha mãe que horas eu cheguei em casa ontem. Ah, mas eu não contei, Jerimon. Quando ela me perguntou, eu disse que tava tão ocupada preparando café da manhã que nem vi que horas eram. Eita, Maria! A boca aberta. Roma antiga, 2000 anos atrás. Lá está ele, Cristiano Ronaldo. Manueldo. Manueldo. Enfim, empunhando. Impressionante, só um comentário rápido. É impressionante o que joga de bola o Cristiano Ronaldo no PlayStation, cara. Mas é só no PlayStation, show no PlayStation, show. É verdade, é verdade. É muita bola que joga, cara. Quando dá o tapa pra frente, então ninguém mais alcança. E sai na velocidade, é impressionante. Bom, tá ali empunhando uma adaga curta no centro da arena, no Coliseu, aguardando o seu adversário. Ao toque das trombetas, entra um enorme lindo. Ao ver aquilo, Cristiano Manuel do Cristiano Ronaldo, seja como for, começa a correr desesperadamente em volta da arena. Corre, corre, corre, corre, corre. O português dá 5 voltas completas e o leão só fica olhando. Quando para pra descansar, o leão parte toda em sua direção e ele nem se mexe. Corre! O leão vai te pegar! Ora, não se preocupe, meu caro, estou 5 voltas na frente dele. Tá bom. Ó, querido. Uma rapidinha aqui antes do... sensação térmica, cara. Para com a sensação térmica. Cara, eu tô de cara com esse tempo aí, meu. Saco, bom, o nosso termômetro tá marcando -188.8 há uns 2 meses. Sensação térmica, qual é, KG? É 188. É -188. Desde que o Jean foi pra África, voltou já ontem, hoje, inclusive, o nosso termômetro segue marcando. Falou aqui dos homossexuais na Argentina lá, cara, do casamento. Ah, pois é, mas podia debater hoje de tarde. Uma rapidinha aqui, essa aqui é do tempo do Velho Oeste. Aquele bandido mal afamado entra no salão, arrastando as esporas prateadas. Silêncio. Ele se aproxima do balcão. Não se ouve nem um pio. Nenhum pio se ouve de ele seu. Abre o casaco, exibindo um reluzente revólver no coldre. Oh, vira-se para o cara que está sentado em uma das mesas e pergunta: você aí, sabe quanto é 1 mais 1? É 2. Respondeu o amedrontado rapaz. Então ele saca o revólver e... dá 2 tiros na testa do sujeito. Silêncio total. De repente, uma vozinha fina de mulher vinda lá do fundo: por que mataste o rapaz? Porque ele sabia demais. Muito. Mandou aqui o Serginho Bergman. Obrigado, Serginho. Agora vamos fazer aqui o cabelo no espaguete. Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Muito valeu. Bom o Pretinho Básico de hoje, hein? Dinâmico. Demais. Com muitas risadas, com muita reflexão. Muito bom mesmo. Alegre na hora de ser alegre, sério na hora de ser sério. É um dos melhores da semana, cara. Sem dúvida, já é um dos melhores da semana. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Rede Atlântida apresenta Cabelo. no espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer ser telemarketing. Quer falar com a Tatiane? Quer falar? É Tatiane. Aqui é o Geiso, tá lá, né? Oi? Aqui é o Geiso. Sim. Tipo, eu queria um emprego de telemarketing. Já é cadastrado? Ainda não. Tá, e tu tem experiência em telemarketing? Tenho experiência. Encaminha um currículo pra Nê. Tô só um pouquinho, tá lá. O telemarketing não é falado, tipo, não é melhor tu me avaliar quanto a minha fala, tá lá? Não, eu vou verificar o teu currículo e depois a gente vai fazer contato contigo. A boa dicção, tá lá, que eu tenho, tipo, isso conta, né? Também. Poder de convencimento, tá lá. A tua dicção, a gente vai juntar tuas experiências de acordo com o perfil que o cliente solicitou. O que eu preciso pôr no meu currículo, tá lá, pra eu conseguir a vaga? Não, só coloca tuas experiências que a gente faz contato depois contigo, certo? Dizer que, tipo, tá lá, que, tipo, eu cuido do meu irmão, tá lá. Tipo, eu ligo pra minha coroa, tá lá, dona Rosa ali, já trabalhei no bar, tá lá. Tipo, essas coisas, tudo isso conta, né? Conta, sim. Tipo, que isso é muito importante. Todas as experiências daí. A gente verifica todas as experiências e faz contato contigo daí. Você tá querendo desligar, tipo, queria estar lá, um auxílio, tá lá. Tipo, é importante pra mim, tá lá. Jason, assim, ó, isso é feito depois do momento da entrevista. Eu não vou fazer uma entrevista por telefone contigo, entendeu? Mas eu gostaria de saber, tipo assim, ó. E a gente vai conversar depois. Eu não poderia simular uma ligação só pra ver se eu tô dentro de enquadrados, dentro das respectivas? Não, a gente não faz esse tipo de atendimento. Ah, tipo, tu tá me deixando um pouco triste, tá lá? Um pouco desapontado, tá lá? A senhora, tipo, não poderia só me ouvir um pouco, tá lá? Sim, eu tô te ouvindo, meu anjo, só que eu tô atendendo e eu não tenho como verificar, assim, o teu currículo. Eu preciso das experiências, eu não faço atendimento por telefone. Tipo, senhor, quando eu telemarco, tipo, atendi o telefone lá, tá lá? Alô, Bárbara, dona Rosa, bom dia, tipo, senhor, pode ligar, pode lá. Jason, assim, ó, tu me encaminha o teu currículo e a gente conversa depois, pode ser? Mas, tipo assim, ó, quando a minha pronúncia tá lá, falar telemarketing. É, pois é, pra telemarketing a gente tem que fazer uma série de testes. Então, por isso que eu tô te pedindo um currículo por e-mail. Tu tem condições de me passar um currículo por e-mail? É que eu não utilizo, tipo, e-mail, tá lá? Tipo, mais telefone, assim. Porque eu quero ser telemarketing, senão seria tele-e-mail, tá lá? Não, mas não é assim que funciona. Vai, então tá bom. Qual é o seu nome? É Tatiane, tá bom? Ah, Tatiane, tipo, vai, me apaixonei, tá lá? Tipo, tá, obrigada. Show. Tchau, bom dia. Mas não desliga, sei lá, dá mais uma oportunidade. Ah, desligou, meu.